Olá, como é que nós podemos fazer um diagnóstico da nossa vida a respeito do álcool? Como é que nós podemos saber se estamos agradando a Deus, se estamos andando no caminho dele? Bom, a gente tem visto aqui na carta de Paulo aos Gálatas todo o problema causado pelos falsos mestres entraram ali nas igrejas e ensinando ali os irmãos, né, aqueles recém-convertidos, um legalismo, né, um legalismo judaizante, com todos os males, com todos os problemas que decorrem desse tipo de ensino. E Paulo agora ele vem mostrando que esse caminhar, ele não desvincula o homem daquilo que é carnal, daquilo que mais o prejudica, que mais o afasta de Deus. Pelo contrário, quanto mais você tenta se aperfeiçoar baseado naquilo que você pode buscar dentro de si mesmo, né, de sua natureza humana, pior será o seu estado, pior será a sua condição espiritual. Mas como então a gente pode fazer um diagnóstico? Paulo ele falou para o pessoal ali que eles deviam andar ou viver pelo Espírito, e assim eles não satisfariam os desejos da carne, os impulsos da carne. Em seguida, ele faz uma lista do que são as obras da carne, como a gente viu na última passagem, e hoje a gente vai ver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele nos dá o diagnóstico sobre aquilo que nós estamos fazendo, se se nosso viver diário ele é marcado predominantemente por esse fruto. Devemos notar que o fruto não é que ele não está no plural, ele está no singular. É como se fosse um fruto com vários gomos. É importante também a gente lembrar que esse fruto ele é proveniente de Deus, ele é produzido pelo Espírito. Portanto, ele tem a ver com as características de Deus, com o caráter de Deus. E ele bondosamente, generosamente, ele nos concede termos um caráter que vai se assemelhando ao caráter dele. Isso é uma bênção, mas é importante a gente entender desde o início que o fruto do Espírito ele é desenvolvido na medida em que o Espírito Santo controla a nossa vida. É uma atitude de obediência, é uma atitude de dedicação, é uma atitude de procurar realmente desenvolver essas coisas na nossa vida. Embora ele nos dê o fruto, ele nos capacita a desenvolvê-lo, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pôr em prática, nós temos que usar essas coisas. Muito bem, então a gente vai hoje para a passagem de Gálatas, onde encontramos então o fruto do Espírito, que certamente nos dá esse bom diagnóstico sobre a nossa vida, se a nossa vida realmente ela está de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vamos ler aqui Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, ou melhor, o 22 e o 23. Aqui a gente vai se dedicar mais à primeira parte do 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O primeiro gomo que a gente encontra aqui, a gente pode chamar assim, né, é o amor. Eu diria que o amor é como que um gomo, não sei que fruta seria essa, né, em que você tem um gomo da onde se derivam os outros gomos. Porque na palavra de Deus a gente vê que é isso. O amor é um. Ele é central, ele é o principal. Que amor é esse? A gente tem muitas descrições expressões do amor na palavra de Deus, o amor genuíno, o amor que procede de Deus, o amor que foi provado por Deus ao enviar seu filho para morrer por nós. Esse é o amor que é descrito, né, na língua original ali, de uma forma diferenciada de outros tipos. Como a gente sabe, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega, ela faz uma diferenciação entre vários tipos de amor. Ele, por exemplo, não é o amor eros, né? A palavra eros, ela é indicada apenas para a questão da sensualidade, amar aquilo que atrai, amar aquilo que deseja de forma física, etc. Nós temos também a palavra storge, é um amor que está ligado a essas relações sanguíneas, familiares. É um amor natural, vamos dizer assim, né? Esse amor storge. Ele é bom, não é ruim, mas ele não é um amor sobrenatural. Tem também filia, né? Quem é o filós? O filós é aquele que ama aquele com quem ele simpatiza, proporciona uma amizade. Veja que aí já é uma relação de interesses, vamos dizer assim. Não necessariamente ruim, às vezes até são, mas vamos dizer que seja neutro esse interesse, mas é um interesse de alguma forma, é uma união de interesses. A gente tem a palavra filia, que é a terminação até mesmo na nossa língua para muitas coisas, né? Por exemplo, tudo que é relacionado. A filia nos dá essa noção de simpatia, por algo, né? A gente tem, por exemplo, necrofilia, neofilia, zoofilia, né? Gosta dos bichos, por exemplo. Então a gente encontra essas palavras, mas para falar do terreno aí das relações humanas, ele se refere principalmente à amizade. Agape, a pronúncia que o pessoal que estuda a língua aí diz que é a pronúncia correta, né? O agape, ele contraria tudo que é levado para o interesse próprio, para o interesse pessoal, porque ele é basicamente altruísta. Ele não busca algo para si mesmo, né? Ele também não tem a ver com o que os gregos chamavam de apatheia, né? Aquela coisa dos estoicos, né, que a gente brinca, né? Aquela incapacidade de sentir os extremos, né? Não é isso, né? Não é isso que é agape. A gente sabe que agape, ele tem essa origem em Deus, a gente sabe que ele é derramado no coração do crente, na conversão. A gente vê ali em 1 Coríntios 13 que ele tem várias, ele por si só tem várias características, né? Quando fala de tudo que o amor é, né? E para a gente resumir, ele é eterno, né? Diz ali, nunca acaba, né? Ele é permanente. Ele é incompreensível dentro da mera lógica humana. E eu creio que é ele que estabelece os motivos e os meios pelos quais aquele que é verdadeiramente salvo irá agir. Então, um pouquinho mais de tempo aqui dedicado para o amor, a gente ainda teria muito a falar sobre ele, né? Mas vamos seguir adiante, né? A próxima palavra aqui é alegria, ou hara, é um regozijo, né? Um contentamento, essa ideia. Não é aquela alegria produzida meramente por circunstâncias, pela carne, por artifícios, de qualquer forma, como a gente até já viu ali nas obras da carne, né? Onde como o salvo, aquele que tem o Espírito Santo, ele encontra alegria? Ele encontra alegria no seu crescimento espiritual e no crescimento espiritual dos outros. Ele encontra alegria na comunhão com os irmãos. Ele encontra alegria na proclamação do Evangelho. Ele encontra encontra alegria na adoração e, por incrível que pareça, ele encontra alegria na provação, quando ele descobre aonde a provação o está levando. Lembre-se, né, Paulo escrevendo ali aos Filipenses, alguém que está preso e falando ali de alegria, falando dos diversos motivos para nos alegrarmos. Mas veja, essa alegria, ela é produzida pelo Espírito e ela deve ser desenvolvida na vida daquele que é verdadeiramente salvo. Próxima palavra aqui é paz ou irene. Da onde vem o nome Irene, né? A gente tem as irenes por aí, elas se derivam dessa palavra, né? Que significa paz. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com algo que favorece no íntimo, né? Algo que traz essa serenidade, essa ausência de conflito, de guerra, de confusão, de desordem, de inimizade, principalmente. E como que alguém pode desfrutar da paz? A paz é desfrutada na vida do salvo, primeiramente através da sua convicção, a convicção de que ele é salvo, a convicção de que tem um relacionamento pacífico com Deus. Eu estou em paz com Deus. E isso me traz uma paz verdadeira. Isso produz paz na minha vida. E como se manifesta isso? Com estabilidade. Uma estabilidade diante das circunstâncias. Você já viu que tem pessoas que alegam serem pessoas salvas, mas são pessoas que não têm paz. Elas não têm estabilidade. Elas são pessoas totalmente instáveis. A gente sabe que Deus estabeleceu a paz conosco por meio da cruz. E é o ponto de partida para a paz que nós devemos produzir no nosso dia a dia, nos relacionamentos. É aí que a nossa paz é testada. Como é que nós nos relacionamos? Nós somos pessoas pacíficas? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós eliminamos as hostilidades? Ah, muito bem, seguindo em frente aqui, a gente tem a paciência ou macrotomia. Você sabe que macro é tudo que é grande, né? Longo. É interessante que tomos tem a ver com furor, ânimo, disposição. Então, uma disposição longa, é um ânimo longo que se prolonga, é algo que se estica. Alguém já disse que é uma paciência de borracha, né? Ela estica, ela vai adiante. É uma atitude em que você mantém a esperança, o bom ânimo, você segue em frente, você tem uma atitude em relação às pessoas de uma boa expectativa. Mas quando essa expectativa é frustrada, você não explode imediatamente com qualquer tipo de rancor, etc., porque você tem essa paciência, você não é aquela pessoa apressada, precipitada, inconsequente, você não tem uma tendência a se irar de forma explosiva, porque essa paciência, ela está em você. Você sabe o quanto Deus é paciente na sua vida, apesar das suas falhas, e você desenvolve essa paciência, claro, através do relacionamento com Deus. É interessante que a gente não pode confundir isso, né, com pessoas que são indolentes, que são lerdas, né, que não têm iniciativa. Não se trata disso, né? Não se trata de pessoas também que toleram todo tipo de coisa errada. Não é disso que a palavra está falando aqui, né? É uma atitude paciente, uma atitude que espera, uma atitude que aguarda, porque Deus é assim, Deus é paciente. É claro que isso é o que vai nos dar o caminho aí para o perdão, vai nos dar o caminho para a humildade, para a sabedoria, evidentemente. Bom, agora Paulo traz duas palavras aqui que são muito parecidas: amabilidade e bondade. Amabilidade, ou crestotes, né, ela tem a ver com gentileza, suavidade, brandura, tem a ver também com benignidade e utilidade. É aquele empenho, aquele propósito de vida de nunca causar mal a ninguém, nunca causar mal às pessoas. É avaliar as situações, avaliar os relacionamentos, avaliar as circunstâncias e reagir, agir de maneira sempre a não causar o mal. Interessante que em Romanos 3,12, Paulo ele menciona, né, que não há quem faça esse bem. E a palavra bem ali, a raiz é a mesma que ele está usando aqui para amabilidade. Quando ele diz lá em Romanos 3, não há quem faça o bem, lembra que ele está ali falando dos incrédulos. É a condição de incredulidade do homem que leva a não fazer nada de bom. Ele está fazendo coisas até boas por aí. Não é que todo mundo sai por aí batendo em todo mundo, matando, roubando, fazendo só coisas erradas, mas acontece que nada do que o homem faz naturalmente tem uma efetividade de resultar em algo realmente bom. Por quê? Porque as coisas boas são as coisas ligadas a Deus, são coisas ligadas a Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Essa bondade ela tem a ver com isso, né? Essa amabilidade, melhor dizendo. Claro que vem a bondade, que é muito parecida, e ela vem numa a palavrinha original ali, é agatozune, né? Tem a ver com algo que é bom, é excelente, é agradável, é reto, é generoso, tem a ver com essas características. Veja que algumas palavras, elas são usadas de forma um tanto quanto neutra, né? Essa palavra é uma palavra que tem muitos usos. E a gente pode dizer assim, João é bom. Mas ele é bom em quê? Ele é bom para quê, né? Em que sentido ele é bom? Quando existe essa atribuição de bondade aqui como fruto do Espírito, como uma qualidade do Espírito, do caráter que é produzido por Deus, tem a ver com algo que é reto, é uma bondade que se exprime de maneira correta, de maneira a fechar com aquilo que a gente vê lá em amabilidade, né? Se você, de um lado, você quer o bem das pessoas, do outro lado, você age nesse sentido, você produz algo nesse sentido. Talvez essa seja a pequena diferença aí entre as duas palavras. É importante que a bondade, ela proporciona e além do esperado, né? É aquele ato mais que carrega algo que é característico daquele que pertence a Deus. Você pode, por exemplo, dar uma esmola para uma pessoa. E qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode pegar, colocar a mão na carteira e dar um dinheiro para um pobre. Mas tem determinadas coisas que somente um crente pode fazer de bom para o outro. É claro que ele pode pegar o dinheiro, dar para essa pessoa, mas ele pode fazer outras coisas. Pode pregar o evangelho, que é o principal, aliás, né? Ele pode ajudar essa pessoa a conseguir um emprego, ele pode fazer outras coisas, e ele vai fazer isso, o que tem de excelente, o que tem de melhor, e por trás de tudo isso é a procurar de todas as maneiras levar essa pessoa a aquilo que é melhor efetivamente para ela, que é conhecer a Jesus. E veja, essa bondade é feita com alegria. Ela não é feita com mesquinharia, ela não é feita com segundas intenções. Isso é muito importante. Bom, nós falamos de dois aqui ao mesmo tempo, né? Eu queria falar dos dois juntos, mas a gente precisa falar aqui também da fidelidade. Fidelidade, ela tem uma raiz interessante, que é pistis, né? Tem a ver com fé. A mesma palavra que é traduzida para fé é traduzida como fiel, como fidelidade, né? Aquele que tem fé, ou o crente, né? Ele tem fidelidade. Mas a palavrinha no original é a mesma. E o contexto é que vai dizer, né? Conforme a gente encontra a palavra. Mas ele tem a ver muito com essa firmeza. Para você ser fiel, você tem que estar realmente ancorado em algumas certezas. O sentido aqui é, evidentemente, a certeza da fé em Cristo. É por isso que você desenvolve a fidelidade. A fé em si, ela precede, né, a qualidade de caráter que tá em vista aqui. Aliás, como todas as outras, né, somente a fé em Cristo é que vai despertar. Mas veja, o que tá em foco na questão da fidelidade é que, veja, quando você crê em Jesus, o que você está fazendo? Você está confiando. Veja que tem a ver com confiança. A palavra fé ali, ou seja, a mesma palavra que tem a ver com fidelidade, né? Depositar a fé em Cristo é você perceber que ele é totalmente confiável e você confia nele. Você sabe que isso jamais vai ser motivo de decepção na sua vida. Você pode contar com ele para garantir a sua salvação, garantir tudo aquilo que ele promete para aqueles que lhe pertencem, né, para aqueles que o seguem. E você, nesse relacionamento com Jesus Cristo, contando com essa fidelidade perfeita dele, o que acontece com você? Você passa a desenvolver fidelidade também na sua vida. Você passa a valorizar a confiabilidade, a lealdade. Lealdade que você também procura, sempre tem em relação a Jesus Cristo. Ela começa nesse relacionamento. Veja que a vida cristã, ela muitas vezes se chama de mordomia na vida, né? Ou seja, aquela responsabilidade que o cristão se conscientiza de que ele não é dono de nada, mas que ele é um administrador, ele é alguém que tem que tomar conta da sua própria vida, do seu corpo, da sua família, ele tem que cuidar bem dos seus dons, dos seus talentos, dos seus bens, porque não, claro. E isso tudo tem a ver com fidelidade. Se você não for fiel, aliás, veja que sempre você vê a palavra de mordomo fiel, né? Ou seja, aquele mordomo que cumpre com aquilo que deve ser feito em relação ao que foi colocado nas suas mãos. Você olha quanta coisa Deus me deu. Pense, por exemplo, no Evangelho. O Evangelho é algo que nós somos despenseiros, né? Nós somos administradores. Jesus nos deu o Evangelho para que nós o administremos com fidelidade. E assim, tudo que é relacionado ao ministério, tudo que é relacionado aos nossos relacionamentos, em tudo devemos ser fiéis, desenvolver também esse fruto. Depois vem a mansidão. Mansidão, a palavra prautis, né? Tem a ver com essa brandura, com essa humildade. Aquela pessoa que pode suportar certas injustiças, ela pode suportar certas humilhações. O Senhor Jesus, ele mostrou ser humilde no sentido de que ele suportou todo tipo de afronta, né? Sendo cuspido, sendo xingado, sendo traído, tudo que aconteceu. E ele o fez com mansidão. Tem muito a ver com você não usar de tudo o que você poderia usar, até mesmo para dar uma retribuição, mas você procura agir realmente com humildade. É interessante que a mesma palavra ela era utilizada, né, para um unguento que aliviava dores de feridas. Essa coisa de alívio, né? Esse refresco, né? De passar um óleo, de passar alguma coisa ali que iria aliviar o sofrimento, a dor da pessoa. Assim deve ser o manso, né? O manso, ele transmite essa presença, que não é uma presença pesada, né? Alguém que não fica se impondo, né? Não fica se ensoberbecendo, Não fica fazendo aí se engrandecendo, né, para cima das pessoas. É mais ou menos também aquela ideia daqueles treinadores, já viu aqueles treinadores de cavalo, né? Antigamente o pessoal batia no cavalo e tal, talvez muita gente ainda faça isso hoje, e o pessoal descobriu técnicas, né, em que você não precisa ficar batendo o tempo todo, né? Não estou dizendo que, às vezes, não estou relacionando nada com disciplina, que a Bíblia diz que às vezes é necessária, mas veja que existe a dosagem para isso, né? E os domadores de cavalo, eles sabem disso, né? Eles sabem que o cavalo, muitas vezes, ele acaba perdendo, né? Acaba tendo um prejuízo quando só apanha, né? Quando só é disciplinado na base da pancada, vamos dizer assim. Mas outras técnicas que usam ali uma moderação. Claro que também tem exagero, né? Tem o lado lá de ficar lá beijando o cavalo, sei lá o quê, né? Para obter ali o comportamento desejado. Quem é manso, não é orgulhoso, não é arrogante, não tem aquela dura cerviz, como uma palavra diz, né? O próprio Moisés, né? O homem manso, né? Que a gente vê ali, às vezes não parece, né? Mas veja que a Bíblia classifica assim. Mais uma vez, é importante a gente entender que não é aquelas pessoas, não é um sinônimo de pessoa fraca. São pessoas que o manso, ele faz o que tem que ser feito, mas ele faz com humildade. Ele repreende com humildade, ele procura fazer a coisa do modo certo, no tempo certo. Ele não é alguém de aço, mas ele procura apenas não ser áspero. Essa é uma característica sua também. Tem a ver com outros gomos aqui do fruto, né? E é claro, todos estão interligados. Para terminar, a gente tem a palavra, o fruto, né, o gomo, né, domínio próprio, ekrateia. Tem a ver com esse domínio sobre desejos, sobre paixões, controle das suas atitudes. E é importante, né, a gente perceber que esse domínio próprio, ele não vem por si só, né? Não é automático no ser humano. Existem aí técnicas, né? Técnicas orientais de domínio próprio, mas elas apenas refreiam e fazem a pessoa ficar ali meio que desligada do mundo, vamos dizer assim, né? E não tem efetividade na vida real, na vida prática. O domínio próprio tem a ver com você lutando no dia a dia com as dificuldades normais de todo mundo. Você não vive fora da realidade, você não entra num transe, você não desliga a tua mente, você não entra num vácuo, né? Não é nada disso. Você vê o exemplo da palavra, né? José, por exemplo, a palavra domínio próprio, no seu original, ela tem a ver com segurar. É segurar, você segura, você está segurando, né? Aquilo que poderia te levar a fazer algo errado, né? E esse é o sentido. E é interessante como a gente vê José ali diante dos seus irmãos, né? Quando seus irmãos foram ali visitá-lo, a palavra diz que ele se conteve, né? Ele se segurou. Ele, naquele momento, ele percebeu que as suas emoções poderiam traí-lo. Poderiam levar um desfecho ruim das coisas. Não era o momento. Depois sim, depois ele extravasou e tal, chorou uma outra vez. Mas naquele momento não. Então a gente tem ali um pequeno vislumbre, né, disso que hoje é fruto do Espírito. É alguém que não é refém dos seus impulsos. E claro, é indispensável para uma vida disciplinada, porque muitas vezes você vai querer fazer outras coisas que não as coisas que agradam a Deus. Até as coisas básicas. Nós podemos querer ver televisão, querer ouvir rádio, querer ler uma bobagem qualquer, porque ler a palavra de Deus. Podemos querer conversar com o vizinho, falar qualquer coisa com alguém do que falar com Deus, nos dirigirmos a Ele em oração. E olha, a gente poderia desfiar muitas coisas aqui em que a falta do domínio próprio, né, a fraqueza nessa área, certamente nos leva a essa indisciplina. E por isso, tanta gente aqui, até mesmo nas igrejas, né, com descontrole emocional, com descontrole físico, né, pessoas que não conseguem, não entendem muitas vezes o que acontece com a sua vida, e são obrigadas aí a recorrer a médicos, a medicamentos e tudo mais, porque o fruto do Espírito que deveria estar desenvolvido na sua vida não está. Veja que todos os dons que a gente viu aqui, eles são necessários e estarem em pleno desenvolvimento. Eles não são produzidos por nós, mas eles estão aí para serem praticados, para serem exercitados. A gente tem que saber que eles têm que estar ali. Nós temos que tê-los no nosso painel. Eles nos dão um diagnóstico. Se a gente não está fazendo essas coisas, alguma coisa está errada. E ela está errada no terreno do nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Você não vai acertar a tua vida, você não vai acertar o teu caminhar em nada se você não estiver, em primeiro lugar, com o devido relacionamento com Deus, procurando desenvolver esse fruto. E quando você o desenvolve, todo o resto vai se alinhando, vai caminhando. Eu não estou falando aqui que você vai ter bênçãos materiais, vai ficar tudo cor-de-rosa, né? Obviamente não é nada disso. Estamos falando aqui de sucesso, que é uma palavra até ruim, né? Mas estamos falando aqui de proveito espiritual, de você ter uma vida consistente. É por isso, eu não vou aqui me dedicar muito, como eu disse, né, esse final, né, do versículo 23, porque Paulo já até falou sobre isso, né? Ele diz: contra essas coisas não há lei. Se você está praticando tudo isso, você não precisa estar preocupado com lei, com legalismo, faz, não faz, ou deixa de fazer para atender aos homens. Então, que esse fruto, o fruto do Espírito, esteja presente nas nossas vidas. Nós estejamos desenvolvendo na dependência de Deus, o Espírito Santo controlando a nossa vida, dominando a nossa vida. E assim nós o agrademos. Que você possa fazer um bom diagnóstico constantemente e esteja realmente empenhado em desenvolver esse fruto. E você e eu me incluo, obviamente, né? Certamente vamos experimentar sempre coisas melhores assim. Na próxima semana, Paulo vai fechar todo esse assunto, né? Trazendo aí esse contraste, né, entre carne e espírito, e como existe essa vitória, né? Que vitória é essa que surge, né, quando o espírito predomina na nossa vida, como nós somos verdadeiramente vitoriosos. Então, até lá, tenha uma boa semana nesse sentido, né, e que Deus te abençoe.